80, 90, chama-se Supernature. Eu acho que tá dos anos 70, não tenho certeza, mas a música é fantástica. E agora ela tá com uma versão, a versão de 2010, tá com orquestra sinfônica. Aumenta o volume disso aí, pelo amor de Deus. Reveals till the good.

DJ Marcante. Someone to find you, I'm not crazy. And I'm

EMF, DJ Marcandi Mix. Aliás, tiveram 4 remixes meus nesse set do Flash House. Conferimos aí Travis com Side, Seal Crazy e W Run To Me. Tudo versão aqui do amigo. E começamos com uma pintura chamada Supernature do Ciron, uma versão de 2010, com orquestra sinfônica. Foi uma produção fantástica, eu não sei nem quem fez, mas puxa vida. Que coisa bacana de se ouvir. Espero que vocês tenham gostado do primeiro bloco e o segundo posso te garantir que tá muito bacana. Vai ter remixes meus também, né? Segura aí. Você está ouvindo Flash House. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. Come on and try, now's the time, 'cause you're free. Sul Rádio. Eu amo videogame, mas não entendia nada que falavam. O jogo dizia to the left e eu ia pro outro lado. Aí minha mãe me colocou na cultura inglesa. Agora eu tô aprendendo e me divertindo igual no jogo. Quando eu crescer, eu quero ser gamer profissional. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende Barra Mansa através do WhatsApp 98865-1269. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje começa com Duran Duran e View to a Kill. Nem parece, né? Tá rolando no fundo aí já. Bom, eu fiz também outras coisinhas que eu vou tocar aqui nesse set, tá? Midnight Oil, Real McCoy, Donna Summer. Aliás, Donna Summer não, tá? Eu fiz aí o Duran Duran, o Midnight Oil e o Real McCoy. Aí teríamos também Donna Summer, Will to Power e Erasure. Tudo isso no segundo set. Então segura aí, porque o negócio tá bacana. Pode aumentar o volume, arrumar um espaço na sala e começar a sacudir o esqueleto. Ou se você preferir, fica sentado aí com volume alto também, tá? E balançando o pescoço. O negócio é curtir. Esse é o Flash House, meu amigo. Face to face, different faces. Feel the change, feel the change, feel the change. Like you're covers me, but you know the plans I'm making. Overseas, could it be the whole of opening wide?

What a lonely heart.